Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia. É isso que nós temos feito nesses 5 anos e meio, lendo um capítulo da Bíblia por dia, a não ser esses capítulos de genealogia que nós lemos 2 capítulos, mas nesse caso voltamos a regra, estamos lendo um capítulo por dia. Vamos ler primeiro o livro de Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Antes disso, eu leio uma mensagem que o pastor Paulo nos enviou dizendo: nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, 34 a 37, nos mostra a reação sincera de Maria. Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Ela reconhecia suas limitações e via a promessa como impossível aos olhos humanos. Mas o anjo responde com uma verdade que desafia a lógica e sustenta a fé. O Espírito Santo virá sobre ti, porque para Deus nada é impossível. Essa não é apenas uma explicação, irmãos, mas um convite à confiança. O maior milagre da história, Deus se tornando homem, começou com uma jovem comum que escolheu crer, mesmo sem entender. E Deus continua agindo assim hoje. Ela não mudou, ainda realiza o improvável, transforma histórias e usa pessoas simples para propósitos eternos. O impossível para nós é sempre espaço para Ele agir com poder e revelar sua glória. Se o cristianismo dependesse apenas do possível, seria uma obra humana e fracassaria. É justamente por depender da intervenção divina que a missão continua viva e vitoriosa. Confiar no impossível é viver pela fé. A.C. Barro é o autor desse texto, quem enviou foi o pastor Paulo, lá do Paraná. Meu querido, querido amigo. Vamos ler primeiro Crônicas, capítulo 13, que diz assim, no capítulo 13, falando sobre Davi. Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a assembleia de Israel e declarou: se estais de acordo e se esta é a vontade de Yahvé, o Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, e aos sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco. E voltemos a trazer para nós a arca da aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Hamat, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome, Yahvé, é invocado. Da casa de Abinadab, transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Yahvé acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado seu companheiro Uzá. E até os nossos dias, aquele local é conhecido como Peretz Uzá, a punição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-Edom, em sua própria casa, e Yahvé abençoou a família de Obed-Edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Irmãos, esse é um texto curto no aspecto da extensão, mais profundo. Se nós observarmos em particular o versículo 10, diz assim: naquele mesmo instante a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo. Irmãos, o texto é claro. Davi estava querendo transportar a arca do Senhor, onde o Senhor revelava a sua glória. Você tem que lembrar lá do Êxodo, quando ele mandou construir o tabernáculo e construiu a arca. E era um lugar absolutamente santo, santo, santo, porque Deus é santo, santo, santo. E mesmo o transporte dessa arca, que era sagrada, precisava ser feito com muito cuidado, com muito temor e tremor, obedecendo rigorosamente à vontade do Senhor. Por isso diz o texto: naquele mesmo instante, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá. Ou seja, Uzá não tinha autorização do Senhor para tocar na arca. Em primeiro lugar, Uzá não tinha autorização do Senhor para tocar na arca. E isso deve nos levar a uma reflexão profunda. Nós não temos autorização do Senhor para tocar na arca da aliança. Lembre-se que o Espírito Santo, vamos para o Novo Testamento, depois da vinda de Jesus e da sua volta, da sua subida ao céu, da sua ascensão, quem ficou aqui foi o Espírito Santo. E nós agora somos o templo de habitação do Espírito Santo. Nós não temos autorização para tocar na Arca da Aliança do Senhor, que é o nosso coração, a não ser que o Senhor nos dê a sua santificação Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é possível mexer no nosso espírito. Nós não temos autorização para mexer no nosso espírito. Nós só temos autorização para clamar a Deus de tal maneira que ele nos transforme de fato em representantes da lei, que eram as tábuas que estavam dentro da arca, representantes do maná, que é Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, representantes da vara de Arão, ou seja, do sacerdócio. Nós só podemos mexer nisso se o Senhor nos santificar para tal e delegar para nós a sua santidade, a fim de que então tenhamos autorização dele para nos santificarmos também. Muito embora não possamos mexer na arca, não possamos mexer na palavra, não pegue só o Pentateuco como a lei. Nós não temos autorização para mexer na palavra do Senhor. Toda releitura que é feita da Bíblia precisa ser muito cuidadosa, para não perverter, para não modificar, para não transformar o sentido da lei, ou seja, da palavra do Senhor. E lembre que o espírito da lei é Jesus. Por isso ele se encontra com a lei na transfiguração. Então, irmãos, é muito sério isso. Nós não temos autorização para mexer, para tentar modificar o sentido da palavra. Lá em Apocalipse, no seu último versículo, nós vamos ter essa orientação: maldito aquele que tocar na palavra do Senhor ou transformar a palavra do Senhor. Sabem que no século XVIII e mais no século XIX foi feito, também atingindo o século XX, foi feito toda uma releitura da palavra do Senhor, mas em muitos casos o sentido foi transformado. Isso afetou as igrejas históricas. E nós não temos autorização para fazer isso, para mexer, nem para tentar segurar. Ah, eu vou salvaguardar tal conteúdo ou aquele conteúdo, esse ou aquele. Não, nós não temos autorização para tocar na arca, porque dentro da arca está a palavra. Nós não temos autorização para mexer no conteúdo da palavra. Ela é inerrante. Ou é ou não é, irmão. Ou você crê ou você não crê. Também não temos autorização nenhuma para mexer no pão que desceu do céu, para dar, como os gnósticos do primeiro século, um outro sentido à pessoa de Jesus Cristo, dizendo que ele não era humano, totalmente humano. Paulo teve que lidar com isso na igreja de Corinto. Até hoje, alguns, e eu não falo sem o devido respeito para com as pessoas, eu respeito as pessoas, mas eu não posso respeitar o que fazem. Hoje, pessoas, grupos, os espíritas, os gnósticos, tentam atribuir a Jesus Cristo outro aspecto que não o da ortodoxia. Falava agora mesmo com um irmão sobre isso, sobre o que a reta doutrina estabelece. Nós não temos autorização para mexer no pão que desceu do céu, o maná, Jesus Cristo, o Senhor. Se mexermos, a ira do Senhor se acende. E nós não temos autorização para mexer no significado do sacerdócio naquele momento de Arão. Mas nós sabemos que o sacerdócio, a partir de Jesus Cristo, nós vemos então que findou-se um período, o fim da lei é Cristo para a nossa justificação. Então, agora Já não somos mais servos do pecado, porque não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. O pecado não mais terá domínio sobre vós, e dependendo disso, nós todos agora somos sacerdotes de Deus. E não temos autorização para mexer nesse sacerdócio santo e sagrado, não temos autorização para mexer no sentido, no significado, a priori, do que significa sacerdócio. E de como um sacerdote tem que viver, já que somos todos sacerdotes agora, nós não temos autorização para mexer no significado último, ou, se você preferir, no primeiro significado, no último significado do que significa sacerdócio. Nós não temos autorização. A ira do Senhor se acende contra quem mexe no sentido último do sacerdócio, no que significa a encarnação do Verbo, a saber, Jesus Cristo, e também não temos autorização para mexer na palavra. Era isso que estava acontecendo. Por isso a ira do Senhor se acendeu e se acende até hoje. E diz o texto: e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Quem toca nessa arca sagrada é ferido por Deus, não é nem pelo diabo, nem por si mesmo, é por Deus. E essa ferida foi tão grande que o Uzá morreu ali mesmo, diante do Senhor. E eu tenho certeza que muitos têm morrido espiritualmente, como diz o apóstolo Paulo também na distribuição da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, porque estão mexendo onde não tem que mexer. Irmãos, quando Davi foi proclamado rei, agora falando do capítulo 13. Mesmo um homem segundo o coração de Deus pode cometer erros e enganos. Estou falando de mim mesmo. Eu fui ungido por Deus, levantado para ser sacerdote. Não estou falando de ser pastor. Todos os irmãos e irmãs agora são sacerdotes. A reforma traz de volta isso. Tira essa ideia clericalizada e retoma a ideia da igreja primitiva, onde todos nós somos sacerdotes. Mesmo o homem, segundo o coração de Deus, pode cometer erros e enganos. Eu, levantado por Deus, já cometi erros e enganos, alguns bastante graves, porque homens de Deus levantam, cometem erros, e alguns graves. Mulheres de Deus cometem erros e alguns bastante graves. Foi o caso de Davi. Davi deveria ter meditado com mais cuidado sobre as orientações expressas de Deus quanto ao transporte da arca. Havia uma prescrição sobre isso em Êxodo capítulo 25, versículo 14, em Números capítulo 4, versículo 15, em Números 7, versículo 9, em Números 10, versículo 21. Você vê a importância de nós lermos a Bíblia toda? Havia uma prescrição, havia uma orientação, e Davi não levou em consideração essa prescrição. Lhe faltou esse zelo. Cometeu um erro grave, bastante grave. Davi não procurou conhecer e obedecer à vontade determinada, escrita de Deus. E assim, suas boas intenções e dedicação cerimonial, mesmo que tivesse acompanhado ali de alegria, de festa, de dança, de canções, suas boas intenções e dedicação cerimonial não foram aceitas pelo Senhor, como hoje, boas intenções e dedicações cerimoniais ao Senhor não são aceitas por Ele. Se eu não obedecer à vontade escrita, à vontade determinada, à reta doutrina de Deus, eu posso fazer o cerimonial que for, Ele não vai aceitar. Os profetas vão falar abundantemente sobre isso. Por isso você precisa conhecer a Bíblia. Para que conhecer a Bíblia, pastor? Para cumprir a Bíblia. Para obedecer o que está na Bíblia. Queridos, a obediência às ordens de Deus é sempre mais importante que os rituais religiosos. A obediência é melhor que o sacrifício. A obediência à ordem de Deus é sempre mais importante que os ritos religiosos. O Senhor tem a capacidade de ler nossa mente, nosso coração, e não se deixa enganar por nenhuma aparência externa ou expressão de boa vontade. Nós podemos fazer o cerimonial mais lindo. Os homens vão gostar. As pessoas vão gostar. Nossa, que lindo foi hoje, que lindo foi aquele culto, que lindo foi aquela liturgia. Nós podemos fazer isso e todo mundo gostar, mas Deus não se deixa enganar, porque Ele conhece nossa mente e coração. E se nós estivermos desobedecendo a palavra, pode ser o mais lindo que os homens considerem, mas Deus não vai levar em boa consideração. Pelo contrário, ele vai ficar desagradado. Nossos corações, irmãos e irmãs, precisam estar limpos. Como que a gente mantém o coração puro, limpo? Não pecando. Se pecarmos, confessando, nos arrependendo, mostrando frutos de arrependimento, aí, mudando de atitude, aí nós vamos estar limpos. Nós precisamos estar justos, justificados pela fé. Aí teremos paz para com Deus. Precisamos ser íntegros no culto que prestamos. Precisamos ser obedientes para o nosso serviço ou sacerdócio, se você quiser, nossa obra ou ministério. Na verdade, é dele, né? A obra e o ministério, mas ele nos empresta enquanto estivermos aqui. Ele delega para nós, para que sejamos aceitáveis. No caso aqui do texto, Uzá e Aiô foram filhos de Abinadab, segundo Samuel 6:3. Uzá, mais do que ninguém, deveria ter levado a sério os cuidados que sabia que devia ter tomado com os objetos sagrados de Yahvé. Uzá, mais do que ninguém, tinha que ter tido cuidado naquele dia, naquele momento. Mas nós, agora, mais do que Uzá, porque temos toda a Bíblia revelada, não é só o Pentateuco, e nós temos até o exemplo dele mesmo, nós, mais do que Uzá, que morreu por agir de modo desobediente ao que estava escrito, nós devemos levar a sério os cuidados que devemos ter para com aquilo que é sagrado para o Senhor, para com Yahvé. A arca nunca deveria ter sido conduzida por uma carroça. O que os filisteus fizeram em 1 Samuel capítulo 6. Nós também nunca, como o nosso espírito, nosso coração, fica mais fácil para você, como o nosso coração é o lugar da habitação do Espírito Santo e, portanto, a arca está dentro de nós, agora nós somos o templo do Espírito, nós nunca podemos ser conduzidos de qualquer maneira, no caso deles, por uma carroça, na nossa vida, por deixa para lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou agir assim, eu vou agir assado, e depois quer ter um relacionamento com Deus. A arca nunca pode ser conduzida de modo equivocado. No caso dele, por uma carroça. No nosso caso, por uma vida sem critério, sem ética, sem doutrina, sem obediência à palavra, não podemos ser conduzidos assim. Isso é para os filisteus. Isso é para os que não creem em Deus. Isso é para os ímpios. Isso é da natureza deles. Mas nós não podemos tratar o lugar onde Deus se manifesta, o nosso ser, de qualquer maneira. Nós devemos zelar pela presença do Senhor. A arca nunca devia ter sido conduzida por uma carroça, nem tocada. E nós também não podemos tocar naquilo que o Senhor não permite tocar. Eu disse a vocês, o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, não podemos tocar, nem fazer imagem. Nós não podemos torcer o significado do Deus que se fez homem, é o maná. Não podemos torcer o que significa sacerdócio. Não é para ganhar dinheiro. Nós não podemos tocar na palavra do Senhor para dar a ela um significado segundo ideologias humanas. Não podemos tocar. Deixe que a Bíblia se auto-revele. Nós não podemos tocar em nada disso. A arca não podia ser tocada naquele contexto, e hoje nós não podemos tocar a nossa vida cristã de qualquer maneira. Haveria varas especiais para transportá-la. Êxodo 25:14. E hoje há varas especiais para transportar a nossa vida. Essas varas, é claro, que representam a santidade de Deus. Só a santidade de Deus pode transportar, fazer com que o Espírito Santo que habita em nós, a glória que se manifesta em nós através da arca, só a santidade de Deus pode tocar e transportar. E não pode desfigurar, não pode torcer, não pode ir contra a reta doutrina, a ortodoxia ou o ethos em grego, o valor fundamental da palavra, não pode ser torcido. Queira você ou não queira. Tenha você ideologia A ou B, não pode ser tocado. Não pode ser tocado. Não pode ser conduzido como você quer. Não pode ser trocado. Tem que ser com a vara especial, ou seja, com a santidade especial de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos faça com esse texto ter mais temor e tremor diante dele. E que nós tenhamos uma vida santa, reta, íntegra, de acordo com a vontade dele. E aí a vontade dele se fará em nós e através de nós. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz morreu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu, diz o hino. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça, te imploramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre nós permaneça e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e nos faça meditar no que significa ser o lugar onde a glória de Deus se revela como uma espécie de arca da aliança. Que a graça, o amor, a unção do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Amém.